a vida que vive no mar e no sertão. Paraíba, Paraíba, Paraíba na Paraíba. Paraíba, Paraíba, Paraíba na Paraíba. Povo que ri e chora, que ama e cresce por dentro e por fora, no peito do cabra da peste, na pele da moça bonita, no grito de liberdade de quem sabe, sabe sempre o que é direito. Vaqueiro, doutor, jangadeiro, professor, de lutar pra não pedir, pra não morrer. Gente da Paraíba, temperada pra crescer. Paraíba, Paraíba, Paraíba na Paraíba. Paraíba, Paraíba, Paraíba na Paraíba. Paraíba,